somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em de todo coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. Teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando as aflições e dificuldades da vida te assolarem e batendo em sua porta, fazendo com que o desânimo e o fracasso te deixe em situações de não saber a causa e que decisão tomar. E olhar à sua volta, perceber que todos os recursos e possibilidades humanas falharam. Não temas, confia. Eu sou um Deus que trabalha por aqueles que em mim esperam. Se passares pelo fogo, ele não te queimará. Se passares pelas águas, também não te afogarás. Não temas, eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Não temas quando, enfim, tiveres que